mais uma? Simbora, simbora, simbora. Vai vendo, hein? Tô complicado demais. Você só reclama de tudo que faz. Tá complicado demais. Você vira e dorme, não me beija mais. Eu vivo mendigando seu carinho. Está com você mesmo que está sozinho. Não foi isso que eu sonhei pra nossa vida. Não foi isso. Vai vendo. Desse jeito você acaba me perdendo. Tá colocando em risco nosso relacionamento. Vai vendo. Vai vendo. Desse jeito você acaba me perdendo. Tá colocando em risco nosso relacionamento. Tô sofrendo demais. Música é essa, papai? Alô, Bahia? Alô, Bahia? O nome dele é B.A. Eu vivo mendigando seu carinho. E está com você mesmo que está sozinho. Não foi isso que eu sonhei pra nossa vida. Não foi isso. Desse jeito cê acaba me perdendo. Tá colocando em risco nosso relacionamento. Vai vendo. Vai vendo. Desse jeito cê acaba me perdendo. Tá colocando em risco nosso relacionamento. Vai vendo.